versão atualizada, hein? Portal do Arrocha. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é um aviso pra rapaziada que andar traindo uma mulher de casa. Eu não sou santo, não. Também já passei por essa situação. Por isso tô dando toque de mão pra sua atual não virar sua ex. E pior, fazer o que a minha fez. Tá se achando, o que mosca você tá pegando? Cuidado, não, pra o boi não virar seu fã. Tá se achando, que mosca você tá pegando? Cuidado, Dan Juan, pra o boi não virar seu fã. Além de ter chifre, é uma versão atualizada. Você anda, você fala e não vira bife. Só a versão de dar inveja, hein? Mas é só pro boi. Mas aqui se paga. Esse é um aviso pra rapaziada que anda traindo uma mulher de casa. Eu não sou santo, não. Também já passei por essa situação. Por isso tô dando um toque de mão pra sua atual não virar sua ex. E pior, fazer o que a minha fez. Tá se achando, o que mosca você tá pegando? Cuidado, Dan Juan, pra o boi não virar seu fã. Tá se achando, o que mosca você tá pegando? Cuidado, Dan Juan, pra o boi não virar seu fã. Chifre é uma versão atualizada. Você anda, você fala e não vira bife. Além de ter chifre, é uma versão atualizada. Você anda, você fala e não vira bife. Melodia Samples, o Moral de Valença, Bahia.